Herpes, porra, é herpes. É uma. Uma porra de uma letra que eu esqueci. Gem origin. Vou pegar aqui o violão aqui e aí tu improvisa, tá? Pode ser? Se tu tiver um ouvido bom, aí tu consegue ver os acordes e já. Marcelo, tu é músico amador, né? Steve Wonder que gosta do Magaito, cara. Toca muito. Vai tocando aí que eu pego o fio da meada e eu te sigo. Ligar o reverb aqui. Reverb. Oh, uma dica bacana é assim, tentar evitar tocar o menos notas possíveis, entendeu? Por exemplo, dentro dessa batida aqui do BPM, tenta manter o ritmo em cima dele e tenta criar frases em cima da batida, entendeu? Aí a música que tá na tua cabeça, tu tenta transportar pro instrumento, mas sem firula, muita firula. Tipo, imagina uma frase qualquer, uma coisa que tu canta assim. Qualquer coisa do tipo. Aí tu tenta ficar em volta dessa harmonia. Aí eu consigo pegar o tom que tu tá tocando, aí eu faço a harmonia em cima da tua melodia. Thank you. Jonas, come on, my friend. Let's play. Let's play with me and Marcelo. Okay. Espera que isso vier pra cá. Thank you. Jana disse que estou cansado para estou cansado, mas para tocar estou sempre pronto. Isso. Para música. Eu também, daqui a pouco já vou. Já são 9, 10 para as 9. Mais uma hora e pouco eu. Thank you.